As máquinas estão ligadas, os homens apostos. Vamos iniciar mais uma jornada de trabalho para levar a todos muita informação, momentos de lazer, notícias, entretenimento e muita música. Pedimos licença para entrar em sua casa e te fazer companhia durante todo o dia. Nós somos a Cacique AM, a rádio da cidade. K572, Sociedade Rádio Cacique de Capivari Limitada, transmitindo em 1550 kHz. Rádio Cacique AM, Capivari, São Paulo. Neste momento do dia, nos permitimos uma breve oração. Senhor, põe teus anjos na rádio. No Bom Dia Cidade, o nosso momento de fé. Se queres cantar, é viver na luz, é ter um momento junto com Jesus, junto com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Música mensagem. Pecador. queres cantar e viver na luz, é ter um momento junto com Jesus, junto com Jesus. Não deixes que o menino esqueça e soube de lá. Pobre Senhor. Pobre Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos lá em casa, junto. Senhor, põe teus anjos lá em casa, Senhor, põe teus anjos lá em casa, com espada desembainhada, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Não deixe, não deixes que o inimigo se aqueça e zombe de nós. Pobre Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos lá em casa. Senhor, põe teus anjos na rádio, Senhor, põe teus anjos na rádio, com a espada desembainhada, Senhor, que as pessoas que vão acompanhar pela rádio sejam tocadas. Não deixes que o inimigo esqueça e zombe de nós, pobre Senhor, com teu sangue, Senhor, põe teus anjos. Segunda a sexta, às 7:30 da manhã, tem Bom Dia Cidade. Apresentação, Tony Júnior. Produtor Rural, na hora de efetuar suas compras de fertilizantes, produtos veterinários, pneus, máquinas, sementes, rações, defensivos e implementos agrícolas, venha para a Cooperativa dos Plantadores de Cana de Capivari. A Canacap tem moderno e sofisticado laboratório de análises e técnicos altamente qualificados para atender e orientar no agronegócio. Na Canacap, você tem grande variedade de produtos pelos menores preços e melhores condições de pagamento. A Canacap tem moderna e bem equipada loja de calçados e confecções. Tudo o que você precisar para a sua atividade agrícola, você encontra na Canacap. Chácara Coriolano, telefone 3492-8100. Imparcial, informativo e independente. O seu jornal Correio de Capivari, trazendo a notícia e registrando a história de Capivari e região. Esporte, política, economia. No jornal Correio de Capivari, você fica sabendo de tudo o que acontece em Capivari e região. Ligue e assine 3491-1534. Supermercado Pare Aqui, em novas e modernas instalações, onde você economiza e tem prazer de ser bem atendido. O melhor e mais completo açougue da cidade, com carnes frescas em cortes especiais e ótimas ofertas. Padaria e confeitaria com grande variedade de pães, doces e bolos. Excelente feirinha com frutas, verduras e legumes fresquinhos a preços especiais. Supermercado Pare Aqui tem amplo estacionamento, prazo especial no cheque pré-datado e entrega a compra na sua casa. Supermercado Pare Aqui, Avenida José Ani Quino, 1036, telefone 3491-4544. Ao vivo, nos 1550 da Cacique AM, a Santa Missa em seu lar. Aos domingos, às 6:30 da manhã e 19 horas, direto da Matriz de São João Batista. Ah, Cacique! Ah, Cacique! De manhã, à tarde ou à noite, a qualquer hora do dia, ela é a sua melhor companhia. Rádio Cacique, a sua rádio. Você ouve a ZYK 572, Sociedade Rádio Cacique de Capivari Limitada, 1550 kHz, Cacique AM, a rádio da cidade. Ela é forte. Ela é gostosa. Ela é demais. Rádio Cacique. A sua rádio. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Jornal da Cacique. Jornal da Cacique. Supermercado Pari Aqui, em novas e modernas instalações, onde você economiza e tem prazer de ser bem atendido. O melhor e mais completo açougue da cidade, com carnes frescas em cortes especiais e ótimas ofertas. Padaria e confeitaria com grande variedade de pães, doces e bolos. Excelente feirinha com frutas, verduras e legumes fresquinhos a preços especiais. Supermercado Pari Aqui tem amplo estacionamento, prazo especial no cheque pré-datado e entrega a compra na sua casa. Supermercado Pari Aqui, Avenida José Aniquino, 1036. Telefone 3491-4544. Quando você bebe e dirige, você coloca não só a sua, mas a vida de diversas pessoas que eventualmente passem em seu caminho em risco. Pense em quantas pessoas teriam sido poupadas se o álcool e a direção nunca tivessem se encontrado. E isso só poderá ser mudado se todos fizermos a nossa parte. Cabe a gente assumir a responsabilidade de fazer um trânsito seguro para todos. Por isso, se beber, não dirija. Uma campanha da Cacique, a rádio da cidade. Microsal, empresa capivariana de âmbito nacional e internacional, com soluções de alto valor na fabricação de produtos para nutrição animal, agronegócio, tratamento de água, madeira e indústria. Empresa de alta tecnologia e estruturas, mantendo profundo respeito ao meio ambiente. Esse é o compromisso e o jeito de ser da Microsal, líder na fabricação de sulfato de cobre, com fábricas em Capivari e Caxias do Sul. Microsal. Desde 1935, o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo de Capivari acolhe pessoas carentes com mais de 60 anos em caráter de internação. No lar, os idosos recebem assistência médica, nutricional, terapêutica e assistência social. Tudo para proporcionar aos idosos dignidade e bem-estar. Você também pode fazer parte dessa história. Seja um colaborador do Lar dos Velhinhos. Ligue 3491-1647 ou acesse www.larvelhinhoscapivari.org.br.